lugares onde já passamos, vejo tua imagem. Sinto em minha boca o calor macio desses lábios teus. Meus braços abraçam o espaço vazio do teu corpo ausente. E vem a saudade nesta hora triste de solidão. Volto para casa sozinho pensando onde fui errado. Não encontro motivo para explicar esta situação. Sempre fui sincero, amigo e amante deste nosso amor. Você foi embora sem dar um motivo e tudo acabou. Eu sei que ainda te amo, jamais vou te esquecer. Porém o teu orgulho só me faz padecer. Tristeza eu vou sentir você, melhor sozinho agora do que junto sofrer. Eu sei que ainda te amo, esquecer. Porém o teu orgulho só me faz padecer. Tristeza eu vou sentir tão longe de você. Melhor sozinho agora do que junto sofrer.